A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Chico Xavier também tem uma frase que é: nenhum de nós pode voltar atrás e fazer diferente, mas todos nós podemos recomeçar e fazer um novo fim. Talvez não tenham essas palavras, mas o sentido é esse. E para que haja o renascimento, tem que ter a morte. O outono, a estação que a gente está hoje, é isso, né? É lindo. Você vê os galhos, as folhas caídas no chão. Juntei essa aqui da floreira próxima. As cores marrons, caramelos. Fica tudo muito cinza. Hoje está especial, né? Hoje está fora da curva o nosso dia. Mas há um silêncio, um recuo, uma morte, né? Uma introspecção para renascer. Aí logo vem a primavera e começam as novas folhas, os brotos. Então a natureza tem esse ciclo de recuar e renascer. As células do nosso corpo também têm isso. Se a gente cortar ou cair o cabelo, vocês vão ver que vai necrosar a pele, vão morrer aquelas células e elas vão renascer outras e a gente se regenera. É sobre isso renascer. Claro, cada tempo, né? Agora, curto, longo, sei qual que é o ciclo. Mas no tema da palestra de hoje vem renascer todo o dia. E daí eu penso no ciclo de 24 horas e trago esses ensinamentos de, ok, o que hoje eu preciso morrer, tirar? Qual que é o sentimento que eu preciso eliminar, então? Hoje eu senti muita raiva, muita mágoa, falei, não sei. Sabe o balanço do dia? Quando a gente fecha a caixa do dia, né? Vamos pegar um renascimento do dia. Tomei café, não sei, discuti no trânsito, vindo para cá, vi um acidente. De cenas ruins, falei. Então, o que no final eu vou deixar morrer e o que eu vou renascer? O que eu vou trazer desse dia, dessas sementes boas, palavras, vivências, experiências, sentimentos, para renascer melhor amanhã? Embora a gente pense que o dia começa, pelo menos eu tinha esse pensamento, de manhã, ele começa à noite, quando se encerra às 24 horas, meia-noite. Ali você vai começar a renascer. Então, a oração da noite, no apagar das luzes, é um momento muito benéfico para a nossa alma, para o nosso corpo. Opa, uma noite bem dormida. Por isso que a sabedoria das pessoas que lidavam com a terra especialmente, já adormeciam mais cedo, 8 horas da noite, 9 horas, com o sol mesmo, né? Hoje a gente vai até meia-noite mesmo, né? Não sei, dinâmica do dia, que bom que não tem tédio, né? Porque a dinâmica é essa, é movimento. Mas aí encerrou as 24 horas, você vai adormecer, você vai morrer, né? Vai tirar aquilo que não foi legal, vai fazer a oração, agradecer, porque nossos anjos, guias espirituais, há muito da vida que a gente acha que não é da vontade, tem um invisível conduzindo tudo isso, com sabedoria, com maestria, para o aprendizado, para a nossa evolução. Encerra o dia, faz a oração da noite, intenciona, porque todos nós temos um guia, um anjo, um antepassado que nos zela, e o nosso espírito vai sair do corpo, vai ter uma grandiosa lição, se tem uma decisão para tomar, que ela seja inspirada durante a noite. E nesse renascimento, quando o sol ressurgir, que a gente tenha aquele ânimo novo. Tem o livro da Milagre da Manhã, que ela fala que as primeiras horas do sol do dia é o renascimento. Você vira o sol nascer, é uma coisa maravilhosa. Então que a gente tenha esse mergulho da morte, né? A morte é pesada, mas da introspecção para renascer melhor. Para na próxima estação, que virá a primavera, a gente tenha um lindo olhar sobre as flores. E se o nosso ciclo é no dia, renascer todo dia, que todo dia a gente faça isso. Descarte aquilo que não está legal e traga o renascimento. A reencarnação também é um ciclo, que é sobre isso, é esquecer, apagar e renascer de novo. E o corpo humano tem uma, por instinto de sobrevivência até, a neurociência estudou que nós temos facilidade por gravar as memórias ruins. Biologicamente, já no nosso chip aqui, é mais fácil você gravar uma cena ruim. Porque lá, quando caçávamos nas cavernas, quando a gente via um animal muito perigoso, a gente gravava rápido. Opa, esse aqui pode me tirar a vida. Então, o corpo humano já criou com facilidade a memória de um fato ruim para nos proteger. Mas aí, ao longo dos milênios, a gente tem mania de gravar e daí levar adiante o fato ruim. Vou voltar para... Então, nas nossas boas memórias, a gente precisa fazer um esforço. Criar uma construção de memórias afetivas boas, de sentimentos bons. Para na hora de dormir, apagar as ruins, perdoar, esquecer, talvez a gente ainda não esteja nesse nível, né? Mas o ideal seria ressignificar aquele fato, aquela fala, aquele sentimento com aquela pessoa, conosco mesmo. Acho que a vida é muito interna, assim. Às vezes os fatos, as situações ocorrem e é muito de como você lida com ela. Então, no convite de renascer todo dia, é morrer todo dia e apagar essas memórias, perdoar, ressignificar, dialogar, porque às vezes tem um sentimento ruim que você foi trabalhar, não deu muita bola para ele, mas ele está lhe incomodando. Aquilo que aconteceu não foi legal. Mas Deus, com a sua sabedoria infinita, a vida que nos faz todo dia melhorar, a gente é mesmo a melhor versão. Todos os dias. Todos os dias. Por isso que é tão sábio a gente esperar, né? Pode ser na resposta que veio. Se você está com o coração agitado, respira, deixa para o outro dia. Se teve uma situação que você tem que logo dar o retorno, se puder pedir para a pessoa esperar outro dia, não está legal ainda, amanhã eu te respondo sobre isso. Mais sábio, a gente vai ter mais cura do que dor. Nessa ansiedade frenética, nessa aceleração, a gente corta muita coisa, fere muitas pessoas, nos machuca mesmo. Então, o renascer diário, que a gente use um dia, no mínimo, para apagar questões ou rever situações e renascer com as melhores. Nem que a gente se esforce um pouco, mas vamos levar para o renascer, para o outro dia, o que ficou de melhor. Ah, isso foi bom. Se possível, escreve para gravar com mais, né? Foi muito bom. Tem uns potinhos de gratidão. Você escreve. Ai, muito obrigado. Amei essa flor hoje. Obrigada, vida. Escreve, registra um momento legal. Simples. Geralmente não são momentos. São instantes de um abraço, um sorriso, achar um estacionamento perto do lugar que você precisa ir, ou vir com facilidade no deslocamento. São situações simples, que a gente renasça todos os dias com isso, com essa sabedoria da vida, deixando morrer aquilo que não nos faz evoluir e renascendo com o melhor de nós, com o melhor que a vida nos proporcionou para evoluirmos. Porque a missão, a responsabilidade de estar aqui nesse peso é grande, é única, é singular. Muito obrigada por estarem nesse sábado, por dedicarem esse tempo